agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, está começando mais um Encontro Central, aqui pela sua rádio. E o Fábio Pérez vou durante 2 horas com o melhor do romantismo. Hoje, super quarta-feira. E para você que está afim de participar junto com a gente, você pode mandar aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. E a gente começa muito bem. Tem Eros Ramazzotti, Cose della Vita. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Sogni miei, yeah, yeah. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. So músicas inesquecíveis. Foi pra você, Angra. Blend in my heart, também Tan Sharp com You e Cosa della Vita, Eros Ramazzotti, chegando Hathaway, I Miss You. Estamos apresentando Encontro Central. As canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Don't go.

Oh, baby Jane, is it a passion or a play? Oh, just a name. Nothing's impossible today. Lost in paradise, how can a soul survive? Only half alive. Estamos apresentando Encontro Central. Century, Jane, também Robbie Williams, Angels e Gone com Madonna. E agora mais um de Phil Collins, Take a Look at Me Now. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Share the love.

mas já me sinto como um velho amigo seu. Se eu estar assim comigo, com meus dias, ficando alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas da tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sou quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra Laranjeiras, satisfeito sou quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa e não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. E para fechar mais um bloco aqui, ela, Cássia Heller, All Star, também Toto, I'll Be Over You e Take a Look at Me Now com Phil Collins. E já já tem a tradução do dia hoje com Guns N' Roses, Patient. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Está chegando para você a tradução do dia, Guns N' Roses, Patient. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Derramei uma lágrima, pois sinto sua falta. Eu ainda estou bem para sorrir. Garota, eu penso em você todos os dias agora. Teve uma época em que eu não tinha certeza, mas você tranquilizou minha mente. Não há dúvida que você está em meu coração agora. Eu disse, mulher, vá devagar. As coisas se resolverão por si. Tudo o que precisamos é um pouco de paciência. Eu disse, querida, vá devagar, vamos fazer as coisas juntos. Tudo o que precisamos é de um pouco de paciência. Estou sentado aqui nas escadas, pois preferi ficar sozinho. Se eu não posso tê-la aqui agora, eu esperarei, querida. Às vezes fico tão tenso, mas eu não posso acelerar o tempo. Mas você sabe, amor, há mais coisas a se considerar. Eu disse, mulher, vá devagar, as coisas ficarão melhor. Se você usarmos um pouco de paciência. Eu disse, querida, vá com calma, pois as luzes estão brilhando intensamente. Eu e você temos o que é necessário para fazer dar certo. Não vamos falhar. Eu não quebraria isso. Eu não aguentaria isso. Precisamos de um pouco de paciência. Eu tenho andado pelas ruas à noite. Apenas tentando fazer o certo. É difícil ver com tantas coisas em volta. Você sabe que não gosta de ficar preso na multidão e as ruas não mudam. Mas talvez os nomes. Eu não tenho tempo para joguinhos porque preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Estamos apresentando Encontro Central. My love, I didn't know smile could ever mean this much. Stranded by the soft. Too beautiful. Oh, my love, I'm sure every time I see your face, it takes me to a simple place where I can be me again.

Agora eu vou convidar Titãozinho Chororó. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessas, depois sorrir como que nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Pra me arrepender, falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero teu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Yeah. Estamos apresentando Encontro Central. What the fuck you doing? You can annihilate way more chicks than the chick destroying. You on top of your game, homie. Man, you a star. You got real bitches. They love that nigga that you are. They say you like Jimi Hendrix in his early 20s. You in Vegas. You supposed to be with a snow bunny. You a player, huh? You wanna come around and save him. Keep it real. You loving her just as much as your career. You mad ill. I knew you'd be the one to keep it real. And I can't even lie, dawg. When I see y'all, it give me chills. And I'ma stand behind y'all because I know the way you live. Hey, just do me this favor. You give it time, time reveals. When the sun dies and the stars fade from view, our love will remain real and true through the distance. try to fight it. If our love is trapped in our ways, I know that things been rough, but when you're by my side, it's more than enough, yeah, for us to make it through the test of time. When the sun dies, when the sun dies, and the stars fade from view, yeah, our love will remain real and true through the distance, the distance, and cold depths of space. The radio sings a song. It's a love real and true. Standing in the middle of humility. Nobody never loved you more than me. Can't nobody never love you more than me. If love is all you need, I'm all you ever need. I can never be scared of commitment. I can prevail through life without being malicious. I can't hold you for responsible for your mischief. I hope your heart never hurt me with vengeance. I'm not predicting anything, I'm just listening. Congratulations, you made it, you could have missed it. And I'm accepting your past with forgiveness. And with all the mistakes I made, you're still listening. When the sun dies, when the sun dies, and the stars fade from view, from view, our love will remain real and true through the distance. She go to your head. Can't be canceling no shows, fucking up your bread. She got these rumors, that ain't nothing but the devil. That's why we gotta continue to pray together. When the sun dies, Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can take it, there's no place where could it go. Just put your hand on the pedal, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. With your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. I think I see the set in my heart. There's a space and now you're gone. Show me how to fight for now. Tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. Oh, it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, to know it's clear as a promise that we're making to reflection. It's what just it's like you're my mirror. To you once I figured it out, you were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making to reflection. It's one, cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me, staring back at me. Oh. My life. músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco com Justin Timberlake, Mirrors, também teve Future e Miley Cyrus, Real and True, também falando sério, Maurício Manieri, teve Roupa Nova com Donna, Boys on Heaviness, e abrindo aí com a tradução do dia, Guns N' Roses Patient. E já já tem muito mais para você, o melhor do romantismo, aqui no Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. E abrindo mais um bloco de Encontro Central, né, com Katy Perry, Unconditionally. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Unconditional. Fábio Teles apresenta Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Just Canções imortais. Maria Mena, A Will House Liquid Dead. Também teve Somewhere Only We Know com Lily Allen e Katy Perry com Unconditionality. Chegando para você, Midnight Red com Nothing Lasts Forever. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Yeah. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. So your friend's been telling me you've been sleeping with my sweater, and that you can't stop missing me. Bet my friend's been telling you I'm not doing much better, 'cause I'm missing half of me. Being here without you is like I'm waking up to only half a blue sky, kinda there but not quite. I'm walking around with just one shoe. I'm half a heart without you. I'm half a man at best, with half an arrow in my chest. I miss everything we do. I'm half a heart without you. Forget all we said that night. No, it doesn't even matter. Cause we both got split in two. If you could spare an hour or so, we'll go for lunch down by the river. We can really talk it through. Being here without you, it's like I'm waking up to only half a blue sky. I'm kinda there but not quite. Walking around with just one shoe. I'm half a heart without you. I'm half a man at best, with half an arrow in my chest. Cause I miss everything we do. I'm half a heart without you. Try to get you out of my head. The truth is I got lost without you. And since then I've been waking up to only half a blue sky. Kind of there but not quite. Walking around with just one shoe. I'm half a heart without you. I'm half a man at best, with half an arrow in my chest. As canções imortais. E fechando nosso encontro central aí com One Direction, A Half, A Hurt, também tem Yo, Slow Down e Midnight Rid com Nothing Lasts Forever. Lembrando você que você pode participar aqui do nosso encontro central através do ouvintecentral@hotmail.com. Estou esperando aí a sua participação, né? Estou esperando o seu pedido musical, estou esperando o seu pedido de tradução. Ou só sua música, não tem problema. E a gente está aqui aguardando, hein? 2 horas com o melhor do romantismo na sua rádio. Encontro Central. Bom, eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui. Para você que ficou comigo aí, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.